nou de clare. Fiado, minha pai reportando através do Parque do Pituço. Então, através do Parque do Olhema. Bom, 765 informa prosseguirá para pouso, ok? Partido do Serra 2372. Gente, no 765, continua a aproximação, cabeceira deslocada em 1200 metros, conforme Notam e Atis. Visual com a cabeceira deslocada? Positivo. Gente, livre pouso, pistão zero, cabeceira deslocada no 1200 metros, vento no 70 graus com 099, ajuste no 0 no 5. Livre pouso, pistão 10 com 765. Chame torre 186, tipo Papa Romeo Lima. 186, boa. Torre Salvador, triplo Papa Romeo Lima. Triplo Papa Romeo Lima, confirma em posição. Mais um minuto pro farol de tapança. Romeu Lima, continue aproximação e aborte na vertical de Itapuã. Chama a vertical de Itapuã, Lima. Dia, é o azul Petrone 06, transformação Quebec, descendo para 150 na maré. Bom dia, 4106 da azul, pela identificação, prossiga na maré, descendo para 3000 pés, altímetro 1015. Permanece vigilância radar, informo o ILS X-ray sem glide, cabeceira deslocada nos primeiros 1200 metros. Positivo, na maré para 3000 e 1015, sentido ativo. 010? Positivo, senhor. Tem condições de prosseguir a retaguarda do mesmo? Positivo, já ingressando aqui na retaguarda. Gente, reporte de final para pista no 7. Reporte final no 7, o Lima. No 765, cabeceira deslocada, em 1200 metros. 7, 7, 7. Lima cruzando o eixo da 1-0, vai ingressar a base da 1-7. Gente, visual, reporte na final. Na final. Bruno 765, seu solo foi o 1-5, direita 1-2, 1-9. Filipe Papá, Romeu Lima, livre pulso, pista no 7, vento no 50 graus, com 2 nós. Tolima. Voo 765, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04. 765, obrigado. A gente considera solo aos 16, ao frequência livre no corte. Para informação, a única atualização da Quebec para Romeu foi o ajuste de 1-0.